Olá! Hoje nossa missão é mergulhar fundo num dos trechos mais temidos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos falar dos artigos 15 a 24, que tratam da despesa pública. E o nosso foco aqui é bem específico, sabe? Vamos dissecar tudo pela ótica da banca FGV. Temos em mãos uma análise técnica que mapeou, olha só, 118 questões, e ela revela exatamente onde estão os perigos, as pegadinhas, aqueles detalhes que separam quem passa de quem fica pelo caminho. Exato. A ideia não é só ler a lei, é entender como ela é cobrada, incluindo as reviravoltas da jurisprudência, do STF, do STJ, que mudam completamente o jogo. Perfeito, então. Vamos começar pela origem de tudo, a geração da despesa. O artigo 16 da LRF parece criar um caminho bem claro para qualquer novo gasto, certo? Basicamente, antes de gastar, o gestor precisa mostrar o impacto no orçamento daquele ano e dos dois seguintes, e, claro, provar que a despesa cabe nos planos, no PPA, na LDO, na LOA. Parece um processo bem lógico, quase burocrático. Pois é. Onde que a FGV encontra espaço para complicar algo que parece tão direto? Bem, a complicação começa quando a realidade se impõe sobre a regra geral. E o primeiro ponto que a análise destaca nem está na letra da lei, está numa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ah, já começamos com jurisprudência? Sim, o artigo 16 até menciona desapropriação, o que faria a gente pensar que ela precisa seguir todo esse rito. Mas imagina a situação. Um município precisa desapropriar um terreno para um hospital. O dono recorre à justiça. O processo pode levar anos. E o valor final, o juiz que decide. Nossa, impossível prever. Como o gestor estimaria o impacto financeiro disso com precisão para 2 anos? Impossível. Ele não tem controle sobre o tempo do judiciário, nem sobre o valor final. Exato. Reconhecendo isso, o STJ pacificou o entendimento. Ações judiciais de desapropriação estão, desobrigadas de apresentar essa estimativa de impacto e a declaração de compatibilidade. Entendi. E o fascinante é que a FGV adora criar uma questão descrevendo exatamente essa situação e perguntando se o gestor violou a LRF. E a resposta então é não. Exatamente. A resposta correta, baseada na jurisprudência, é não. É o primeiro grande desvio entre a letra fria da lei e a vida real. Isso é ótimo. É o tipo de detalhe que derruba um candidato mais desatento. E seguindo nessa trilha, o material aponta para um conceito que parece ser um favorito da banca: a despesa obrigatória de caráter continuado, a DOC. Ah, sim. A definição do artigo 17 é uma despesa que dura por um período superior a 2 exercícios. A fonte diz que a FGV adora trocar exercícios por anos. Por que essa precisão é tão importante? A precisão é tudo para a FGV. Embora o exercício financeiro coincida com o ano civil aqui no Brasil, o termo técnico da lei é exercício. Usar ano pode abrir margem para ambiguidades, e é isso que o examinador explora. Entendi. Mas o ponto crucial da DOFC, na verdade, é a contrapartida dela. Para criar uma despesa que vai ser permanente, não basta só mostrar que ela cabe no orçamento, sabe? A LRF exige que o gestor apresente uma medida de compensação. E o que seria essa compensação na prática? Me dá um exemplo. Claro. Imagina um governador que decide criar um novo auxílio social permanente. Custo: 500 milhões por ano. A LRF o obriga a dizer de onde virá esse dinheiro. E de forma permanente também. Ele não pode simplesmente dizer: ah, vou usar o superávit deste ano. Não. Teria que ser algo mais concreto. Exato. Ele precisa, por exemplo, propor um aumento na alíquota de um imposto, como o ICMS, que gere essa receita de forma contínua. Ou apontar um corte permanente em outra área, dizer: para dar esse auxílio, vou fechar X secretarias para sempre. É uma trava contra o otimismo fiscal irresponsável. Fica bem mais claro assim. Agora, o material destaca o que chama de pegadinha clássica, a regra de ouro. Prorrogar uma despesa é o mesmo que criar uma nova. A intuição poderia dizer que, se um programa já existe e só vai ser estendido, o impacto já é conhecido, né? Por que essa intuição está errada? Porque a LRF, lá no parágrafo 7º do artigo 17, é categórica. Ela busca fechar justamente essa brecha. Para a lei, a prorrogação de uma despesa criada com prazo para acabar é, para todos os efeitos, um aumento de despesa. Ah, então não é um ato simples. De jeito nenhum. significa que a prorrogação exige que todo o ritual de criação seja refeito. Nova estimativa de impacto, nova declaração de compatibilidade e, se for uma DOCC, uma nova demonstração da medida de compensação. Entendi. A lógica é forçar uma reavaliação a cada ciclo. Exatamente. Forçar o gestor a reavaliar a sustentabilidade daquela despesa a cada vez, em vez de deixar um gasto temporário virar permanente sem o devido escrutínio. Essa lógica faz todo sentido. E essa ideia de compensar gastos me leva a pensar no maior, mais rígido e mais sensível de todos os gastos, a folha de pagamento. É aqui que a LRF realmente aperta o cerco, não é? A gente entra no segundo grande eixo da nossa análise, a despesa total com pessoal, ou DTP. Exato. Aqui o jogo fica mais pesado. Como a lei define o que entra e o que não entra nessa conta? A regra geral do artigo 18 é ser o mais abrangente possível, justamente para evitar maquiagem fiscal. A DTP inclui o somatório dos gastos do ente com ativos, inativos e também pensionistas. E o ponto que a FGV adora testar é que entram todas as espécies remuneratórias. Vencimentos, subsídios, vantagens fixas, variáveis, horas extras, gratificações, tudo. Até horas extras? Mesmo sendo algo eventual? Sim. Uma questão clássica é afirmar que as horas extras, por serem eventuais, não entram no cálculo. Isso está errado. Se foi pago, entra na conta da DTP, que é apurada pelo regime de competência nos últimos 12 meses. E sobre a terceirização? Esse é um tema super moderno e complexo. Um município que contrata uma empresa de limpeza, por exemplo, esse contrato entra na despesa com o pessoal? A resposta é depende. E a palavra-chave lá no parágrafo 1º do artigo 18 é substituição. Substituição. Isso. A despesa com terceirização só entra no cálculo da DTP se o serviço contratado estiver substituindo servidores ou empregos públicos do quadro. O exemplo da limpeza é perfeito. Geralmente, é uma atividade meio, não substitui um cargo público. Então, fica de fora. Certo. Agora, imagina que um órgão tem um cargo vago de analista de sistemas. Em vez de fazer concurso, ele contrata uma empresa para alocar um profissional que vai fazer exatamente as mesmas funções. Aí sim, aí tem uma substituição clara. Exatamente. Nesse caso, o custo desse profissional terceirizado deve sim ser computado no limite de pessoal. Ok, então a regra é colocar tudo na conta. Mas a própria lei parece entender que algumas despesas, mesmo sendo com o pessoal, podem ser investimentos no ajuste fiscal a longo prazo. É essa a lógica por trás das exclusões. Exatamente essa a lógica. O artigo 19 lista o que fica de fora. E os dois exemplos mais importantes são os gastos com programas de demissão voluntária, o PDV, e as indenizações por demissão. O PDV. Pensa no PDV. É um programa caro no curto prazo, o governo paga incentivos para os servidores saírem, no entanto, o objetivo é reduzir a folha permanentemente no futuro. Se o custo do PDV entrasse no cálculo da DTP, o gestor seria punido por tomar uma medida de responsabilidade fiscal. Seria um contrassenso total. Faz sentido. E sobre os pagamentos por decisão judicial? Fico pensando se isso não poderia ser uma brecha para burlar o limite. É uma excelente pergunta e a lei tentou fechar essa brecha. Como? A exclusão só se aplica a pagamentos de débitos judiciais de períodos anteriores ao período de apuração. Lembra que a DTP considera os últimos 12 meses, né? Se a justiça manda pagar uma verba de 3 anos atrás, esse valor fica fora. Mas se a sentença se refere a uma competência dentro desses últimos 12 meses, aí o pagamento entra normalmente na conta da DTP. Não é um cheque em branco. Entendi. A trave está no período de competência. E isso nos leva direto ao terceiro ato, a hora da verdade, quando os limites são testados. Aqui a prova fica mais matemática e punitiva. A fonte aponta um detalhe sobre o cálculo do limite do Legislativo Municipal, 6% da receita corrente líquida. Onde está a armadilha aí? A armadilha é conceitual. Muitos candidatos pensam que o limite da Câmara é calculado sobre o orçamento da própria Câmara. Isso está errado. Não é? Não. A base de cálculo para os limites de todos os poderes é sempre a receita corrente líquida total do ente federativo. Ou seja, os 6% da Câmara incidem sobre a RCL de todo o município? De todo o município. É um erro básico, mas muito comum. E dentro desse tema, tem uma regra que é quase uma bomba atômica na LRF que anula o ato do gestor. A famosa regra dos 180 dias no artigo 21, certo? Exatamente. A regra de anterioridade ou norma de fim de mandato. Ela diz que é nulo de pleno direito, ou seja, não produz efeito nenhum qualquer ato que aumente a despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato. E a FGV adora criar cenários com isso, né? Um prefeito que dá um reajuste 100 dias antes de sair, mas diz que o pagamento só vai acontecer no mandato seguinte. E esse argumento não funciona. Imagino que não. De jeito nenhum. A nulidade incide sobre o ato de criação da despesa. No momento em que a caneta assina o papel, independentemente da data do impacto financeiro. A intenção da lei é clara: impedir que o governante deixe presentes de grego para o sucessor. O ato já nasce morto. Agora, um ponto crucial que o material destaca, onde o STF, de novo, se sobrepõe à lei. É sobre o limite prudencial, quando a despesa chega a 95% do teto. O artigo 22 impõe vedações. Não pode dar aumento, não pode contratar. Certo. A própria lei já abre exceção para a reposição da inflação. Mas a grande polêmica é: e as progressões na carreira? O servidor completou o tempo, tem direito à promoção. O gestor pode negar por causa do limite prudencial? Esse é um dos pontos de maior incidência e que exige conhecimento além do texto. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a progressão funcional e outras vantagens de tempo de serviço são um direito subjetivo do servidor. Ah, então não é uma escolha do gestor. Não é. Uma vez que o servidor preenche os requisitos objetivos, como tempo de serviço ou avaliação, a administração tem o dever de conceder a vantagem. Então, na prática, é uma armadilha. O gestor está proibido de contratar, mas é obrigado a conceder esses aumentos automáticos. Precisamente. É uma despesa que cresce vegetativamente, por força da lei da carreira, e o gestor não pode usar o limite prudencial como escudo. É uma exceção jurisprudencial que a FGV cobra para separar quem só decorou o artigo 22 de quem entende a sua aplicação real. E se, apesar de tudo, o gestor ultrapassar o 100%. Aí a situação fica crítica. Qual o caminho que a LRF dá para ele voltar à normalidade? O artigo 23 define o plano de resgate. O prazo para eliminar o excesso é de 2 quadrimestres. 2 quadrimestres. E aqui vem o detalhe que a banca adora. Pelo menos 1/3 desse excesso precisa ser eliminado já no 1º quadrimestre. Ah, o detalhe da fração. Exato. A FGV troca os termos, diz 2 semestres, 4 bimestres, e troca a fração, diz metade no 1º, 2/3. É um teste de memorização pura. E se o gestor não conseguir? Antigamente a lei previa medidas bem drásticas, como redução de salários, mas isso mudou, né? Sim, e esse é um ponto que precisa estar na ponta da língua. O parágrafo 2º do artigo 23 previa a possibilidade de redução de jornada com adequação dos vencimentos. No entanto, o STF julgou esse trecho inconstitucional. Inconstitucional? A corte entendeu que isso fere a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Então, hoje o gestor não pode reduzir salários para se adequar, mesmo que a lei ainda tenha essa previsão lá sem ser revogada expressamente. Fica claro que dominar essa matéria exige muito mais que ler a lei. É preciso conectar os artigos, entender a lógica e, crucialmente, conhecer as decisões dos tribunais. Se a gente fosse resumir as armadilhas mais perigosas, acho que a primeira é não confundir os limites. Sem dúvida. Não confundir o alerta do Tribunal de Contas aos 90%, que é só um aviso, com o limite prudencial aos 95%, que já impõe vedações reais. As consequências são muito diferentes. Outro ponto são as exceções dentro das vedações. No limite prudencial, a regra é não contratar, mas tem exceções. Exatamente. Pode contratar para reposição por aposentadoria ou falecimento, mas só nas áreas de educação, saúde e segurança. Só nessas três? Só. Uma tática comum da FGV é incluir a área de administração na lista. ou tirar a segurança para tornar a alternativa errada. E para fechar, os dois conceitos que, para mim, parecem a espinha dorsal de toda essa discussão: a nulidade dos atos em fim de mandato e a regra de ouro da prorrogação. Perfeito. Se um candidato dominar a fundo a regra da nulidade dos atos nos 180 dias finais e internalizar que prorrogação de despesa é aumento de despesa, ele já tem a chave para resolver uma quantidade enorme de questões. Após essa análise detalhada de regras, exceções, decisões judiciais, fica uma provocação para quem se prepara para a gestão pública. A LRF é um instrumento fundamental de controle, mas a sua aplicação prática exige muito mais do que só memorização. A questão a se pensar é: o domínio dessas nuances serve apenas para passar em uma prova ou é a base para formar um gestor público capaz de inovar, de resolver problemas complexos, garantindo serviços à sociedade sem ferir os pilares da responsabilidade fiscal? Onde termina o papel do executor de regras e começa o do verdadeiro estrategista público?